seu trono, tomando uma cruz. Deixaste teu trono por mim. Deixaste teu trono só pra me mostrar o amor. Deixaste teu trono por mim. Deixaste teu trono tomando uma cruz. Deixaste teu trono por mim. Deixaste teu trono só pra me mostrar o amor. Deixaste teu trono por mim. Não há tão grande expressão de amor, dando a sua vida pra dar perdão. Aquele humilhado pelos homens, sua glória será por toda a eternidade. Não há tão grande expressão de amor. Aquele humilhado pelos homens, sua glória será por toda a eternidade. Estão sobre a terra, Jesus.